você que curte uma cutucada no Facebook, se liga nesse samba rocha. Chegou interessada e já quis saber meu nome. Ficou toda assanhada quando viu meu iPhone. Me achou no Facebook e deu aquela adicionada. Tô ligado, tá solteira, tá querendo cutucar. Eu te cutuque, você curte. Olha a cara de alegria. Agora tá querendo que eu cutuque todo dia. Eu te cutuque, você curte. Percebi que tá sorrindo. Quanto mais vou cutucando, mais vejo você curtindo. Eu te cutuque, você curte. Olha a cara de alegria. Agora tá querendo que eu cutuque todo dia. Eu te cutuque, você curte. Eu te cutuque. Você curtiu? Curtiu? Tô ligado que você tá curtindo. Que suíte, hein? Deixa comigo, vá. O meu perfil tá bombando, não sei onde vou parar. Com tanta mulher boa pra eu poder adicionar. Se você anda carente, adiciona o meu perfil. Vou te dar uma cutucada como você nunca viu. Eu te cutuque, você curte. Agora tá querendo que eu cutuque todo dia. Eu te cutuque, quem você curte. Percebi que tá sorrindo. Quanto mais vou cutucando, mais vejo você curtindo. Eu te cutuque, você curte. Olha a cara de alegria. Agora tá querendo que eu cutuque todo dia. Eu te cutuque, você curte. Percebi que tá sorrindo. O negócio é o seguinte: todo mundo no ponto, cada um no sereno. Vem! Eu te cutuque, você curte. Olha a cara de alegria. Agora tá querendo que eu cutuque. E pra cantar com a gente com muito carinho, a musa do funk, Mulher Moranguinho. Peguei o meu iPhone, já tô conectada na fanpage do Sereno. Eu fui compartilhada, cutuca, cutuca, cutuca que eu tô indo. É o Sereno e a Moranguinho e todo mundo tá curtindo. Curtiu? Olha a cara de alegria. Valeu, agora Sereno, tá querendo. Tamo junto no Facebook, hein? Você curte. Vamos jogar pra cima esse batidão, gente. Vem! Eu tô curtindo, hein? Eu cutuco, vocês cutucam e é só compartilhar. Muito obrigado, Mulher Moranguinho, pela participação. Eu te cutuco e você curte. Uou!